Hoje é um dia em que me recordo o dia em que fui ordenado. Quando recebi as vestes das mãos de minha mãe, quando me deitei no chão daquela igreja, e pelas mãos de Dom Alberto Taveira, tornei-me sacerdote do Altíssimo. Hoje nós queremos fazer memória a este momento, recordar os motivos que me unem a vocês. Sou muito grato a Deus por saber que hoje tantas pessoas estão aqui comigo na Canção Nova. Gosto de dizer que a Canção Nova é meu referencial de igreja. Obrigado, Eto. Obrigado. Obrigado por me dar a oportunidade de toda quarta-feira entrar no coração do povo através do programa Direção Espiritual. E hoje, estar aqui para mim é comemorar o sacerdócio que Deus me confiou. Aqui eu renovo todos os dias a minha graça, a minha vocação de ser um servo do Altíssimo. Salete e Luzia, Dona Ana, muito obrigado. Vocês sabem que o meu sacerdócio eu tenho renovado diariamente aqui, no ofício de ser quem eu sou, de fazer o que faço, de levar a palavra de Jesus a tantas pessoas através da música, mas sobretudo através da pregação neste solo. Hoje é com muita alegria que eu quero viver e experimentar essa graça infinita de ser padre para o meu povo. Thank you.